ZYK 584, 920 kHz. Rádio França do Imperador. 5 mil watts no ano 10. O melhor do rádio é o rádio que a gente faz. Rádio França do Imperador. 5 mil watts no ano 10.